alabar a Jeová, naciones todas, pueblos todos, alabar, porque ya ha engrandecido sobre nós outros su misericórdia. Alabar a Jeová, naciones todas, pueblos todos, alabar, porque ya ha engrandecido sobre nós outros su misericórdia. E la verdad de Jeová és para sempre, aleluia, amém. E la verdad de Jeová és para sempre, aleluia, amém. Oh, louvai a Jeová, nações inteiras, povos todos, adorai-o, porque é muito grandioso para conosco, tem misericórdia. E a verdade de Jeová é para sempre, aleluia, amém. E a verdade de Jeová é para sempre, aleluia, amém. Alabar a Jeová, naciones todas, pueblos todos, alabar-lhe, porque há engrandecido sobre nós outros su misericórdia. E la verdade de Jeová és para sempre, aleluia, amém. E la verdade de Jeová és para sempre, aleluia, amém.